Ângulo Pop, um podcast do site Covertes. Olá, eu sou o Jefferson Navarinha e esse é o primeiro Ângulo Pop, o novo podcast do site O Vértice. E nesse primeiro programa a gente vai falar sobre dublagem nos games, mas antes vamos apresentar nossos participantes. E eu tô aqui com o Serginho. Fala aí, Serginho. Oi, eu sou o Sérgio. Eu tô aqui com a Natiele Castex, é assim que se fala seu nome? Exatamente. Ao contrário da lista da minha escola, coloca Castex. Castex é um nome tão bonito, a gente tava falando de Game of Thrones, parece a Casa Castex. Podia ser, podia rolar. Pois é. Só que eu ia morrer, né? O Fernando, qual é o sobrenome, Fernando? É, Fernando Toledo. Fernando Toledo, só de nome maneiro. E o seu, Rafael? Eu sou o Magalhães, gente. Pode me chamar de Magalhães Rafael. Também, tá tranquilo. É, eu acho que a Magalhães é melhor, porque só no site a gente tem 75 Rafael. É, né? Pois é. Então Magalhães é um bom jeito de chamar. Vamos fazer um resuminho da semana, o que aconteceu de bom essa semana? Eu separei aqui algumas notícias. A primeira delas é que saiu as primeiras imagens do X-Men Apocalipse com a Jean Grey, o Noturno, a Jubileu. Você, Nath, que já se expressou. Eu estou aguardando o melhor filme do X-Men. Porque você acha que vai ser? Eu acho que sim. É aquela coisa, você não pode ter expectativa muito alta, mas eu tô colocando, porque os dois últimos, eu não botei expectativa nenhuma e o filme me surpreendeu bastante. Não sei se vocês gostaram, mas o Dias de um Futuro Passado, Pretérito Perfeito, enfim, e o First Class foram pra mim os melhores filmes de X-Men, porque eu não curti tanto aqueles primeiros, os três primeiros filmes, sabe? Eu não gostei daquilo. O First Class e o Pretérito, pra mim, foram muito bons. Eu gostei muito mais do First Class, eu não gostei do X-Men passado, esquecido do futuro, mas eu gostei muito do Mercúrio, daquele sim. X-Men. Sim, sim. Inclusive, como eu falei, eu levei o spoiler, né, do Vingadores. Eu não gostei do Mercúrio do Vingadores, pelo trailer. Nem eu. Não gostei do ator. Não bati. Assim, eu não vi o filme. Quando eu for ver, talvez eu mude de ideia. Mas... Não, eu acho que tu não vai mudar nada. Trailer... Eu não gostei muito do aquele ator, eu já tinha uma empatia por ele por causa de American Horror Story. Já tinha ali uma empatia e a cena dele foi muito bem feita. Aquela cena... Foi, aquela cena... Pra mim valeu o filme aquela cena. Uhum. Com certeza. E agora, nesse novo filme, eu já tô muito ansioso pela Jean Grey. A Jean Grey está ótima. Sansa! Ela, a atriz. A Sansa. Ô, Jefferson, vai admitir logo que der pra casa da atriz. Pronto. Admite logo. Pois é, a Sophie Turner, eu não sei se ela tem 18 anos, mas ela é muito linda. Ela tem 19, cara. Ela tem 19. Ah, tá ótimo. Eu já falei atrás. Cada vez mais ruiva. Melhora, cada vez melhor. Agora, o Noturno, o que vocês acharam do Noturno? Cara, eu achei mega esquisito. Eu também achei muito esquisito. Ai, cara. Cara de assustado. Parecia o Michael Jackson em Thriller. Ele tá com uma cara de doente, né, cara? Ele parece meio esquisito assim, sei lá. Ele tem uma cara esquisita. Mas agora ele já tem a cara esquisita por si só, né? Mas essa maquiagem colocaram dele. Assim, a caracterização, até pelas fotos, é foto de set, né? Não é foto promocional. Mas tá bem anos 80. Tá bem legal. Não, mas saiu uma foto promocional do Noturno já. Já saiu, já? A foto que eu vi dele foi a do set. A do promocional eu não vi, não. É, mas saiu uma também, mas tá tão esquisito quanto não, o set. Tá uma merda, tá tudo uma merda. Agora, por falar em garoto esquisito, também o Asa Butterfield pode ser o que vai viver o Peter Parker, né? Pois é. Meu Deus do céu. Quando eu vi a lista dos 5 atores, eu fiquei qualquer um menos o Asa Butterfield. Qualquer um menos o Asa Butterfield. Esse garoto foi de um garoto que fez o jogo do Exterminador? Eu acho que sim, ele fez o Hugo Cabret e eu acho que ele fez o lembro dele no Menino do Pijama Listrado, só. É ele que fez o Pijama Listrado? Foi ele mesmo. Ah, esse é um filme bom. Mas e tem amizade, agora... gente. Gente, não. Isso, não, Asa Butterfield já não pode, não. Ah, meu Deus do céu, cara. Eles vão colocar a Mary Jane nos Vingadores? É isso mesmo? Não. Não, cara, calma. Não. Vai lutar do lado da Viúva Negra. Maria Hill, vai ficar com a Maria Hill acompanhando. Desses atores aqui que estão pra viver o Homem-Aranha, tem um deles que parece que foi mordido por um dentista radioativo. Jamie Foxx, não, beleza. Ai, cara, não, mas eu preferi o Andrew Garfield pra voltar a fazer. Ah, o problema é que eles querem um Homem-Aranha mais novo, né? Um Peter mais novo. Então... Eles querem bem mais novo. Olha só, então, evoluindo pra série. E o cara já tem o quê? 30, 31? Vai ficar... É, fica complicado. Ele tem 32, eu acho. 31, não? É, 31, 32, por aí. Mas eu só quero... Eu só quero que o diálogo entre ele e o Homem de Ferro seja foda. É, pra mim assim, vai valer o filme. Eu não quero que seja o Asa, mas se for também, só em saber que a Marvel tá fazendo... Sim, e que ele já vai dá estar um junto voto com os Vingadores, já dou um voto. É, pois é. Exatamente. Mas, cara, deve ser ele mesmo, porque já começaram Civil War. Não, acho que vai começar mas semana. Mas ainda não gravaram com o ator do Homem-Aranha. Se gravou só CG, alguma coisa assim, que eles estão pensando. Pois é, eu acho que é o preferido deles, né? Mas começou ou essa semana ou semana que vem que vai começar, então... Não era essa semana, não? É, se for essa semana ainda não deu tempo de todo mundo gravar, então dá pra esperar ainda. Eu acho que tá enrolando muito. Acho que já tem. Não tô enrolando, não, cara. Olha só, ele vai aparecer em Civil War, cara. Quem enrola com as coisas é a DC, cara. Porque se for ver, eles estão fazendo Batman vs Superman há 3 anos já. Na verdade, desde a lenda que eles estão fazendo esse filme, né? Nossa. Então, só vai lançar ano que vem. Eu nunca vi alguém demorar tanto pra lançar filme que nem a Warner. Não, isso você já pode já fazer um gancho para a próxima. Sobre justamente os filmes da DC, né? Exatamente. Como é que vocês estão? Viram a notícia que saiu sobre a produção dos filmes da DC? Cara, sensacional. Sensacional essa notícia. Eu vou ler uma frase sobre essa notícia que é muito interessante. Que alguém da Warner, né? Anônima, claro, que falou lá pro The Hollywood Reporter, onde a Nath trabalha. É. Que o processo de criar roteiro da Warner é jogar merda na parede pra ver qual vai grudar. Perfeita essa frase. Perfeita. O Hollywood Reporter, ele arrumou algumas fontes internas da Warner e todo mundo diz que tá uma bagunça, que ninguém sabe o que tá fazendo. Da Warner com a DC, eu espero apenas o filme da Mulher Maravilha. Desculpa, esse é o mais... Alguém tá sendo mais criticado aqui, né? É o que eu espero, assim, eu gostar, mas que eu espero que vai ser bom? Não. Claro. Alguém não curtiu aí. Porque a Gael, que eu não sei o sobrenome dessa mulher, que eu sei que ela fez Velozes Furiosos. Gael Gadot. Magreda, né? Então, essa mulher, ela é fina, ela é uma porta, ela é uma tábua, a Mulher Maravilha, uma deusa, ela é forte, como é que essa mulher tem que tomar muita bomba ainda pra fazer essa Mulher Maravilha. E a cada foto que a DC lança a respeito de algum filme, eu fico cada vez mais desacreditada na vida, porque vocês viram Coringa, né, do Jared. Sim, cara. Ele veio um susto. Eu pensei que ele tava com AIDS, realmente, como em clube de compra Dallas. A do 7 não vi, não. Eu pensei que ele tava doente. Mas não vai ser daquele jeito, não foi? Não, eu sei, mas. É claro que não. Todo mundo reclamou aí. Não, nunca foi esse o plano. Eu vi uma outra notícia falando. O plano era jogar no ventilador pra ver qual é essa reação. Pra ver o que ia dar. Se todo mundo gostasse. Jogar a merda. Jogaram verde. Porque vai grudar, né? Jogaram uma. Ué, não grudou. Eu vi um comentário de um garoto falando assim: ah, não se preocupem com o filme do Esquadrão Suicida, porque o David Ayer sabe dirigir um filme com vários astros. Aí você vai no IMDb do David Ayer, ele tem 5 filmes e um deles tem vários astros. Tá ótimo. Mas eu gostei também, saiu nessa semana, ou semana passada, não lembro, do Batman vs Superman, que saiu o trailer, eu gostei, mas tem aquela ressalva por causa do Ben Affleck. Meu Deus, o Ben Affleck, ele me traumatizou com o Demolidor. Não, o Ben Affleck me traumatizou com tudo. Todo mundo. Não, ah, coitado, eu gostei do Garoto Exemplar. Aí o Garoto Exemplar tem o David Fincher, né? Que aí já mudou tudo. Mas eu não gostei do trailer, não. Eu achei O que eu gostei. Eu gostei um pouco. Eu gostei, sim. Ah, eu gostei. O que eu gostei, cara, do Ben Affleck voltando ao Demolidor dele foi o uniforme, em comparação ao do da Netflix. Você gostou mais do uniforme? Gostei, cara. Eu gostei, assim, do uniforme preto do Demolidor da Daredevil, né? Da Netflix, porque pegou aquela coisa toda do Frank Miller, que foi o cara que deu vida nova aos quadrinhos dele, porque até então não era, assim, não era famoso, ninguém queria comprar aquilo. Eu gostei, porque todo... É, realmente. Todo a série, vocês viram, né? Uhum. Toda série tem Frank Miller em todos os episódios, em algum detalhe. Seja no clima, no ar, no roteiro. É bem Frank Miller, eu gostei bastante. Eu vi a série, na verdade, em um dia e meio. Caramba. É a melhor série de super-herói? É a melhor série de super-herói. Bate a segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., que a primeira foi uma bosta. Bat... uma bosta, a segunda é legal. Vamos combinar aqui, bate... que bate ela toda? Não, bate também Regent Carter, que eu gostei de Regent Carter. Ah, eu também gostei. Eu achei eu muito quero boa, Peggy mas... Carter de volta. Quando anunciaram série da Peggy Carter, eu falei, meu Deus, tem tanto personagem. Vai pegar logo ela. Mas a série é incrível, cara, é. Eu gostei muito. E pra mim era a melhor série de quadrinhos até lançarem Demolidor. Sim, e ainda bem que vai ter a segunda temporada de Demolidor. E a gente ainda vai ter outras, né? Que vai ter o da Jessica Jones, do Iron Fist. Jessica Jones, que é a que eu tô mais ansioso. Cage. E a minissérie depois, né? O The Defenders, que eu estou ansioso. The Defenders eu estou ansioso também, cara. E tem um boato aí que talvez a fase 2 da Netflix tenha o Justiceiro. Ah, eu quero dar um beijo na Netflix. Se ela fosse uma pessoa. Que a Netflix tá fazendo tudo de certo, cara. Cara, meu Deus. É a melhor empresa. Eu pago com prazer a Netflix. Toma, leva dinheiro. A melhor empresa pra se trabalhar. Na verdade, eu não pago com prazer porque tá no débito automático. Eu nem vejo. Também não pago, né? Porque quem paga é meus pais. Agora, mudando um pouco de assunto, Kingsman. Quem viu Kingsman? Eu amei. Não fiz a crítica. Me desculpa que eu não tive tempo. Eu não vi, mas eu arranjei a minha cópia numa loja de desconto pra ver hoje, inclusive, assim que acabar que eu vou assistir. Mas então, vai ter continuação. Você gostou, Natiele? Já que você foi a única que viu, pelo visto. Sim, gostei bastante. Foi em março, foi no meu aniversário que eu vi esse filme, dia 7 de março. Teve coisas ali que eu não gostei. Por exemplo, a... Ah, vocês não viram, né? Não, mas pode contar. Vou soltar o spoiler. As cabeças explodindo... Na festa, que eu não... Eu acho que é o final do filme, Uhum. Aquelas cabeças explodindo, e isso, tipo, saindo tinta daquela cabeça, eu não comprei aquilo. Eu não comprei o sotaque do Samuel L. Jackson. Eu acho que então... esse é o cômico do filme, né? Que ele tentou pegar um bastante do 007 uhum. original e ainda jogar um Mike Myers pro filme. É, porque ele é justamente isso. Ele tenta... Ele é uma homenagem aos filmes clássicos do 007. Uhum. Mas a sua maneira, né? Então, eu gostei bastante do filme. As duas amigas que estavam comigo não gostaram. Elas não fazem o estilo, mas, assim, eu que gosto bastante de 007, gosto de filme de ação, de espião, pra mim foi muito bom. E tô feliz que eu não sabia que ia ter a continuação, agora fiquei feliz. Foi anunciado hoje. E o Matthew Vaughn, que é um problema, que ele nunca pega a continuação, né? Kick-Ass ele largou, o dia do futuro, do pretérito perfeito dos X-Men ele largou. E aquele menino, eu não lembro o nome dele, eu sou péssima com nome. Esse menino que fez o protagonista, ele pra mim foi assim, uma surpresa, porque foi o primeiro filme que ele fez. E ele fez muito é engraçado bem. Que o autor lá, o Mark Millar, que escreveu Guerra Civil, falou que ele era o cara que ele queria como Homem-Aranha. Podia ser uma boa. Acho que seria uma boa, assim, melhor que Butterfly. Trailer e tal. Com certeza. Butterfly. É porque é asa, né? Asa, Butterfly. É, ele tem asa, Butterfly. E agora a última notícia antes da gente pro bloco principal, o Dragon Ball vai voltar, né? Eu achei interessante essa notícia, cara. Bem interessante. Eu não sei se eu fico feliz ou triste. É, por que, cara? O motivo de ficar feliz é, nossa, uma nova série de Dragon Ball, isso vai ser incrível. E o motivo de ficar triste é, nossa, uma nova série de Dragon Ball, será que vão jogar merda na parede? Eu vou falar a verdade aqui, eu vou ser apedrejado, mas eu não gosto de Dragon Ball, não. Ai, caluca! Não joguem pedras em mim, eu não peguei essa... Mentira, eu peguei a época, mas é que eu não curtia mesmo, não. Eu não gosto muito de anime, tava... não sei nem falar o nome. Anime. Manga, mangá. É. Manga. O único que eu vi que eu gostei muito foi Ghosts in the Shell. Acho que é, mas aí é um filme, é um né? Filme, é um mas... filme. Explodiu minha cabeça. Não, filmes tem vários legais, assim, mas anime mesmo, eu só assisti que eu gostei, mais ou menos, foi na Lenda de Korra. E olha lá. A Lenda de Korra não é um anime, né? Porque é feito nos Estados Unidos. É, não, a Lenda de Korra é lindo. Vejam Akira e Full Metal Alchemist. Gente, não, Akira eu já vi, é muito bom. Então acho que a Lenda de Korra, assim como aquela do Avatar, eu vi do Avatar, tá vendo? Eu gosto mais do Avatar. Então, eu acho que aquilo ali, quando eu vi, eu classificava aquilo como um anime, mas uma versão remasterizada, estadunidense, em cima daquilo. Uma versão bem feita, né? Isso, porque eu vi em cima daquilo uma boa produção. Mas eu vi os traços japoneses, os traços orientais ali. É, porque tem uma inspiração sim, mas é feito nos Estados Unidos. Na verdade, ele não é feito nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos contratam um estúdio oriental e faz. Sim, sim. Mas os produtores são daqui... O que eu sei de Dragon Ball é que... Desculpa, rapidinho. só tenho que falar isso pra... Eu não vou comentar mais nada de Dragon Ball, porque eu realmente não sei. É que eu vi o filme do Dragon Ball, o live action. Eu tava comprando que eu tinha comprado no mercado, quando eu tava vendo o filme. Meu Deus. Você comprou no mercado? Não, quando eu tava assistindo o filme... Daquele Dragon Ball live action, eu estava contando o que eu tinha que comprar no supermercado. Ah, tá. Fazendo a lista, porque aquilo ali, se o Dragon Ball é aquilo, meu Deus. Não, eu só vi o trailer, foi suficiente pra mim. Não, eu não gosto de Dragon Ball, mas aquilo é uma ofensa. Dragon Ball é uma ofensa a qualquer um que vê alguma animação, cara. Aquilo é uma ofensa a seres vivos. Eu cresci na cultura da minha avó falando que Naruto. Que Dragon Ball era coisa do diabo. Até eu entender que aquilo não era coisa do diabo, a cabeça dela, né? Um tempo. Eu tinha um amigo que falava isso de Dragon Ball também. Mas assim. É coisa de japonês, eu sou agnóstica, quase lá. Né? A minha avó é cristã, então rola aquela diferença. Mas eu realmente, não por causa dessa cultura que eu cresci junto com a minha avó. Eu não morei com a minha avó, tá, gente? É que eu ia pra escola, enfim. E aí, o que acontece? Eu realmente vi aquilo, eu não gostava. Aí eu vi a Liga da Justiça, por mais que fossem tantas coisas melhores do que aquele desenho, mas eu gostava mais. Super Choque também, tá vendo? Também é muito bom. Nossa, Super Choque é bom. Muito bom, caramba. Talvez você não tenha assistido porque, né, você não é mais criança, apesar de você ser muito nova, né, tia? Não, mas eu sei que eu sou nova, gente. Eu não me considero adulta, não. O Young Justice, você já assistiu? Sim. Eu acho que é melhor até do que o Liga da Justiça, cara. Eu gostei muito. É melhor que... Eu também gostei bastante. Eu só não... eu curti no início, mas depois eu deixei de gostar um pouquinho do Jovens Titãs. Ah, sei. Jovens Titãs eu nunca gostei muito, não. Eu gostei. Vai ter a série, né? Vamos esperar aí, né? Porque tá lançando série atrás de série. Vamos ver qual vai ser a merdeira. Será que vão lançar mesmo? Porque tem tanta coisa já na televisão. É, cara. Tem muita coisa de herói já. Chega um pouquinho, né? Eu acho que chega de série de super-herói, então chega. Esse Dragon Ball novo é pra redimir a saga GT. Puxa, nem fala. Aquela saga foi muito ruim, nossa. Pior, porque nem teve Goku ele, né? Criança? Goku criança? Você tá de brincadeira comigo, cara. Goku não, peraí. Mas o Dragon Ball... Você assistiu o Dragon Ball? Assisti. Sem letra, né? Sem letra depois. Sim. Do o primeiro, o primeiro Dragon Ball, Goku criança, até a fase do Pico. Não, olha só. A fase do quê? Quando do Pico? Do Pico. Deve ser melhor, Piccolo. Essa saga era boa. Esse primeiro anime dele era muito bom. Então, né? Chega de falar de Dragon Ball, vamos pra pauta principal, que tal, gente? Principal, dublagem nos videogames. A gente viu que teve algumas polêmicas ultimamente, tretas, né? Roger no Battlefield, Peach no Mortal Kombat, o Rafinha Baixo no Mortal Kombat, principalmente. Vai pra ver como é que é? É, agora uma coisa, a polêmica de videogame, assim, virou uma polêmica porque eram com atores famosos, mas que dublagem nos videogames são ruins, né, desde sempre, né? Mas, salvo algumas exceções um pouco mais recentes, é vai em primeiras, realmente bem, bem difícil de você disputar. Mas ali, após aquele jogo Injustice, meio que começou a dar uma melhorada e tal. Aí veio, no caso, o Batman Arkham Origins, aí veio Assassin's Creed Rogue, e começou a vir alguns outros jogos em que, tipo assim, a dublagem foi bem mais trabalhada. Então, os do Batman estão bons, não estão? Na verdade, somente houve apenas um, né? Que foi no caso, foi no caso o Batman Arkham Origins, que foi bem dublado. Inclusive, eu joguei ele até. E, tipo, tava muito bem dublado ali pelo... Como é que é? Ettore Zoon, Guilherme Briggs, os caras mandaram muito bem ali na dublagem ali. Mandaram muito bem. Agora a Nath e eu temos um problema, ela já deve ter percebido isso, que no Xbox One você praticamente não tem chance de trocar a dublagem. Não. É difícil um jogo. É assim, eu permitir. Tô com poucos jogos pro One. O Mortal Kombat, enfim, eu ainda não peguei, por exemplo. Eu vi a treta que deu com a Peach e tal, ela se posicionou, falou que ela deu o máximo dela, ok. Eu não ouvi a voz dela até agora. Como sério? Não. Não ouvi, porque tava por fora essa semana. Os jogos que eu tenho aqui, o que eu mais gostei da dublagem foi o Battlefield 4. Entendeu? Eu não tenho Hardline ainda. Tem o Watch Dogs aqui e o Ghost não tem, não. Oh, tem sim. Os dois últimos codes tem. Assim, o COD Ghost eu não gostei do jogo. Na dublagem eu nem lembro como era a voz dos caras. E o do AW, eu gostei, mas... Assim, o melhor pra mim foi o Battlefield 4. Acho que trouxe, né, o pessoal de... Que fez tropa de elite, enfim. Sim. Na verdade foi aquele ator que faz o Matias. Foi aquele ator que fez justamente um dos papéis. E tava muito bom. E o Tom Hanks brasileiro também, né? O Dan Stubak, que faz o... E assim, eu não curto o Battlefield. Foi o jogo que eu mais gostei da dublagem. Porque uma pessoa que tá viciada no COD, como eu sou, a vida toda fui, eu não consigo jogar Battlefield. Eu me perco, eu morro, eu não choro. Acredito. Não sei. Eu não consigo jogar COD. Mas olha só, o COD, apenas a parte de campanha dele é boa. Porque na parte de multiplayer, cara, o Battlefield, cara. Eu sei, claro, o Battlefield, tipo, dá de 10 a 0, mas aqui eu me acostumei, entendeu? Eu tô acomodada no COD. Mas eu não consigo jogar COD, não é porque eu acho ruim, não, porque eu sou ruim, entendeu? Eu tento. eu ligo o multiplayer, eu tomo 25 tiros na cara, aí eu não consigo. Mas rapaz, Battlefield eu já consigo, entendeu? Mas falando porque, em COD e dublagem, só um momento. Saiu o trailer, vocês viram do Black Ops 3? Não vi ainda. Olha, essa história promete, porque vai envolver aquela parada de tecnologia, transformar o humano em máquina, coisa que já estão abordando, mas tipo assim, vai ter um nível. Deus Ex. Não, mas não vai ser os exoesqueletos, não, vai ser uma coisa diferente, eu não sei explicar. Não sei explicar mesmo. Sintozoide? Só no trailer vocês vão entender. Sintozoide? É assim, é como se você. É como se eles colocassem um, tipo, uma espécie de vírus dentro das pessoas e dali fosse desenvolver um controle. Quase te deu uns spoilers de Vingadores agora. Sem querer, quase. Eu ia fazer uma analogia, mas ia foder a história depois, da Gamon. Mas é. Enfim, tipo, será que bota um Faustão pra dublar esse próximo pod? Ah, não, não, Deus me livre, né? Mas tá pegando fogo, diretor... bicho. O louco, meu. O diretor da Treyarch falou que vai ser uma. A melhor dublagem dos COD vai ser esse próximo. Agora vamos esperar, né? Segundo a opinião dele. Peraí, dublagem brasileira ou americana? Dublagem brasileira. Ambas, né? Tipo assim, olha só. Agora, eu acho que o principal problema de dublagem que a gente tem que falar é o caso do Roger, né? Porque, cara. Foi pior do que o da Peach. Mas não o pior. Esse não o pior eu acompanhei, que ele deu patada no Briggs. Briggs foi de mal. Cara, a gente chegou a chamar o Briggs aqui, né, Rafael? Mas ele nem deu tempo de ler seu... Não ia dar tempo. A gente mandou muito em cima, né? Mandou muito em cima da hora. Talvez ele responda mais tarde. Não, mas vamos ser honestos. O Briggs não ia gravar esse podcast nem se ele tivesse lido a tempo, porque essa treta, entendeu? É. Teve uma treta bem brava com ele e o Roger, né? Expliquem melhor aí, porque eu só soube disso por outro amigo e na hora eu não acompanhei. Ele foi fazer uma... Não, desculpa. Ele foi fazer só uma crítica construtiva pro Roger. Aham, e o Roger, né, virou um cavalo. Um cavalo. Então, tudo isso indica que ir alto, né, num grande merda. Porque o cara é um babá. Até porque o Briggs tem uma carreira em cima de dublagem. O Roger, não. Exatamente. Então, a crítica construtiva dele, ele tinha que aceitar como uma ajuda, sabe? Meu Deus, eu tô recebendo ajuda de um cara do Oscar, basicamente. É, cara, mas na verdade ele meio que tomou muito para o lado pessoal, né? Quis ficar dando patada como se fosse, sei lá, algum tipo de barraqueiro, entendeu? Poxa. Mandou o Briggs arrumar um emprego, tipo, nada a ver. Ridículo. Arrumar um emprego. Get a job, tipo, não, cara. Cara, mandou o. Tá parecendo um manifestante protestando em inglês. Tá ligado? Eu não vou nem terminar a frase, porque eu. Agora me diz uma coisa, parece que não foi só. Parece que ele tava meio irritado porque os fãs estavam reclamando com ele também. Não, não foi só o Briggs. Todo mundo, né, cara? Bastante gente. Foi bastante gente. Só ajudou na irritação dele contra o Briggs, eu acredito. Acumulando tudo, todas as críticas, chega alguém e faz uma crítica que ele vai responder, aí ele acaba pesando na mão também. Isso, isso chega a contar. É, ele provavelmente devia estar meio chateado com todo mundo. Isso não justifica nada. Não, não claro. Justifica nenhuma. Ainda mais fazer isso com o Briggs, que é o cara mais legal na internet. Exato, ele tinha que ter ignorado os babacas, mas acabou que ele virou o babaca maior nessa história toda. Ué, o caso da Peach foi um pouco diferente, porque ela já foi muito mais de boa, né? Muito já levou mais de tranquilo. Boa. Na verdade, a Peach, ela... O modo como ela lidou com as críticas foi um modo bem... Foi um modo bem maduro, né? O modo como ela lidou com as críticas. Exatamente, o que ele devia ter feito. Maduro e iludido, assim, porque ela disse, ah, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas não, ninguém gostou. Até onde eu sei. Ninguém gostou, mas tudo bem, valeu a tentativa de dizer isso. Sim, foi claro. Muito educado. Ela mas falou no estilo, estamos atirando uma granada de luz, ela falou assim? Ela simplesmente, as frases não fazem sentido, parece que foi traduzido no Google Tradutor. Sim, o diretor. E ela não tá interpretando, ela tá lendo um papel com aquele sotaque maluco dela. Ele vira uma pessoa e tá conversando contigo sem emoção nenhuma. É isso que foi ela. E ainda tem umas palavras meio adaptadas pra ela, eu vou equalizar sua cara. Não, é a hora que ela fala, eu tenho isso. Que é agora. Caraca, essa cena foi muito estranha. Ela fala, ah, eu tenho isso. Gente, que direção de dublagem é essa? Não, mas esse é o problema. Esse é o problema. A Warner Games, que lançou Mortal Kombat aqui no Brasil, né? Vamos lá, eles sabiam que aquilo tava terrível. Eles não tem a menor chance deles acharem que aquilo tava ok, cara. Eu acho que eles lançaram isso só pela polêmica, sabe? Até pra poder fazer o jogo chamar atenção. Eles fizeram pela zoeira? Eu acho que eles fizeram pra chamar atenção pelo jogo. O que eu fiquei sabendo, e por alto, assim, é que eles fizeram a dublagem, igual muito jogo tá fazendo e fica porca por causa disso, só pra diminuir imposto no Brasil. Que foi uma treta que eu vi em algum lugar, que eu não tenho certeza das fontes. Pode até ser, mas aí chamar a Peach encarece essa dublagem, né? Bastante. Eles chamaram uma pessoa que não trabalha com isso, ela faz um trabalho terrível e eles lançam a si mesmos, sabe? E ainda põe vídeo pra imprensa, eu recebi o press release deles. Olha, Peach dublando Mortal Kombat, aí eu abro, o press release é terrível. E uma treta que eu fiquei sabendo do Luciano Huck no Mortal Kombat. Luciano Huck? Isso eu tô sabendo, não. É nem eu, contei. Que... Eu não sei se foi exatamente ele que pagou pra tentar fazer parte da dublagem. Ele pagou pra fazer Ele tinha dinheiro pra fazer parte da dublagem do Mortal Kombat, se eu não me engano. Caraca, quem ele ia dublar, sabe? Ah, isso aí já tá pedindo demais da minha pessoa. Acho que ele ia fazer a mesma coisa que ele fez em Frozen. Enrolados, né? Sim, ia ficar aquela beleza. Assim, eu não vejo filme dublado. Eu evito sempre que eu posso, por exemplo, Vingadores. Essa que a gente tava falando aqui. Porque divide muita gente. Fala que não assiste dublado porque, tipo, eu quero ser melhor do que você, eu entendo inglês. Não, mas calma aí, a gente tá desviando muito da fonte. Eu não gosto de assistir dublado. Eu gosto de assistir inglês, porque eu acho que assim, em inglês você tem todo o trabalho do ator, porque o ator não só atua, ele coloca a voz dele em si, a cada cena ele coloca um tom diferente. Então já é um ponto assim, que você bota o cara pra dublar, já vai perder, o melhor que seja. Uhum. E porque realmente as séries me fizeram assistir filmes em inglês. Porque eu acompanho série, por exemplo, hoje mesmo, sai Grey's Anatomy. Deve estar dando agora nos Estados Unidos. Meia-noite, 1h da manhã eu tô vendo no Mega Filmes. Não te espero legenda. Mas não é porque eu sou inglês, porque eu sou. Para de mentir, Nath. A gente sabe que você viaja pros Estados Unidos pra Não. Eu também não assisto nada. Vou dar um exemplo que dos Vingadores você não viu ainda, Nath. Mas a dublagem do Mercúrio e da Feiticeira Escarlate tá terrível. Você viu dublado? Eu vi duas vezes porque eu tive que ir uma segunda vez. A segunda vez eu não tive escolha, eu tive que ver dublado. Não. Mas a primeira vez eu vi legendado, que foi na cabine de imprensa. A segunda vez, cara, a dublagem do Mercúrio, principalmente, cara, vontade de matar o Mercúrio. Literalmente, ah. Mas eles botaram um sotaque tão forçado, cara, verdade. Do Mercúrio. Mas quem mais me incomodou foi esse sotaque deles, que foi muito esquisito esse sotaque. É, a voz nem tanto, mas o sotaque incomodou pra caramba. Fernando Jefferson Navarrem. Fizeram isso também no legendado. Não, ele tem realmente um sotaquezinho no legendado, mas é bem mais sutil. Bem mais sutil. Eu acho que, assim, filme com pessoa fica muito mais difícil dublar do que um filme de animação. Então, falar, por exemplo, do Enrolados e do Vingadores são dois... É uma comparação meio injusta, né? É, meio injusto. Mais eu ou menos, você escutou Frozen, né? Você escutou Let It Go ou Livro Estilo? Eu escutei Let It Go. Let It Go também. Mas o Frozen é exceção, porque todos os filmes de animação eu vi dublado. Eu vi todos eles dublados. O Frozen foi essa exceção por causa do Let It Go, entendeu? Porque eu não consegui ver, eu não consegui ouvir Livre Estou, achei aquilo muito estranho. Até porque o Let It Go fez tanto sucesso, né, que essa música, assim... Mas aquele Enrolado, ele tem umas músicas boas também. Sim, mas não fez um sucesso nem de perto quanto do Let It Go, sabe? Não virou um hit, mas tem umas músicas muito boas, sabe? Desde Rei Leão, a Disney tem... Por exemplo, eu acho que aquele Aladdin é um filme de animação... Tanto dublado quanto legendado, eu gosto de ambos. Porque, por exemplo, a voz do gênio, eu não lembro quem faz a dublagem, mas a voz original é o Robin Williams. O dublador do gênio do Aladdin, acho que foi Márcio Simões, se não me engano. Foi o... Mas quem... Ah. Em inglês é o Robin Williams. É o Robin Williams. E ambos, eu gostei de ambos. Então, há exceções, entendeu? Há exceções. Agora eu vou te falar, nos games, eu ainda não vi nenhuma dublagem que eu achei aceitável. Não, opa. Peraí, que isso? É porque eu também não consigo me lembrar. Jogo, também, né? Pode ser porque eu não jogo calma, dublado, calma, mas... Calma. Olha só. os que eu joguei e sei que foram boas. Injustice, embora tenha alguns erros... Mas o Injustice foi feito pelo Guilherme Briggs também. Outro jogo que também a dublagem foi ótima foi a do Batman Arkham Origins. Sendo que, tipo assim, tem, no caso, um pequeno detalhe com respeito à dublagem desse jogo que eu falo mais à frente. E do outro jogo que, tipo assim, eu achei da dublagem ótima, foi Shadow of Mordor. Esse jogo tem uma das melhores dublagens que eu já vi. Porque, tipo assim, vocês souberam ali do sistema de vingança que o jogo meio que ele apresenta. Sistema, né? Nemesis, exatamente. Cada orc tem uma voz, cara, que é bem compatível com a sua aparência e com a sua personalidade. Então a dublagem foi ótima, cara. Foi muito boa mesmo. Entendeu? Um outro jogo que eu achei da dublagem boa, com exceção de algumas vozes, foi o Assassin's Creed Rogue. E, tipo assim, muitas das vozes eram ótimas, com exceção de algumas, especialmente a do Hayton, que era uma voz meio esquisita, meio... Que, se eu não me engano, eu vi em algum lugar, não sei se foi o Rogue ou se foi o outro Assassin's Creed, que eles puxaram o sotaque da dublagem pro de Portugal. Eu acho que sei qual é, acho que sei. Acho que foi do Assassin's Creed Black Flag. Cara, a dublagem do Assassin's Creed Black Flag foi horrível. Foi tenebrosa. E a do 3 foi tão ruim que eles tiveram que refazer, né? Eu nem cheguei eles refazendo, eu só lembro do estereótipo de gente gritando filho da puta, comeu minha mulher e algo do tipo, enquanto estava numa arena de luta WWE. Ah, era só isso que eu lembrava. Vocês não gostaram da dublagem de The Last of Us? Puxa, é verdade. Eu gostei da dublagem The Last of Us, mas, cara, aquele jogo é tão bom que não dá pra jogar dublado, cara. Não, eu tive que botar em inglês. Mas ele é. A dublagem dele, eu acho que, tipo, é muito, mas muito bem feita mesmo. É, tipo, boa. É verdade. Agora que você falou essa, a dublagem é bem feita. Principalmente. Sim, é porque a Ellie, ela tem uma voz assim, meio de mongolóide. Bem, verdade. Vocês sabem de algum... E tipo assim, voltando ao lance do Batman Arkham Origins, né? O Briggs, ele deu uma... Não somente ele. Houve uma entrevista faz algum tempo que, tipo assim, os dubladores falaram como é que foi um processo de dublagem, né? Esse é também um ponto que faz bastante diferença ali nos trabalhos que eles fazem. Eles falaram que, tipo, o material que eles tinham era ali as falas, o roteiro e apenas o áudio original. Sem, sem 10 cenas. Exatamente, sem as cenas. Então, eles falaram que foi bem complicado essa parte, porque, tipo assim, como é que vocês... Como é que você vai dar emoção para algo que você não está vendo? Você só está ouvindo. Então, tipo, qual foi o macete que eles arrumaram? De eles falarem seguindo aquele gráfico do áudio original. Então foi assim que eles trabalharam. Cara, foi assim que eles trabalharam a dublagem toda do jogo. Sem, apenas com o áudio e trabalhando em cima ali do gráfico, o gráfico do áudio faz, né, ali no programa de edição. Uhum. Exatamente, eles foram dublando, seguindo aquilo ali. Pela própria entrevista da Peach, você vê que ocorreu algo parecido com Mortal Kombat X também. Calma aí, isso é tipo, você vai querer pegar a emoção em abertura de Mortal Kombat? Imagem borrada é tudo que ela precisa ver. Não, muito filme é assim também. Às vezes o filme vem com metade da imagem só, pra pessoa, pra eles verem alguma coisa. Às vezes vem só com a abertura da boca do cara. É, eu sei. O Briggs se reclama disso também. Aí é que tá, assim, se você sabe que só o profissional sabe fazer isso, pra que contrata a Peach, sabe? Eu não tô dizendo que a culpa é da Peach. É marketing, cara. Isso aí é marketing. É um marketing que sabe que vai dar errado. Não que deu errado. Tá todo mundo falando sobre o jogo. A gente tá aqui fazendo propaganda de graça pra ele. E por isso, realmente, eles contrataram a Peach. Sabia que não ia dar certo. Ou achava que ia dar certo. Mas depois de pronto perceberam que não ia. E aí lançaram mesmo assim, sabe? Mas o que que impedia a gente falar, olha, o trabalho não tá legal, a gente vai procurar outra pessoa? É verdade. Eles podiam ter feito isso. Até eu acho que eles vão lançar um patch com outra dublagem, né? Eu vi que tem uma baixa assinada pra isso. Mas olha só, mas se você for ver pelo ponto de vista do marketing, funcionou. Vocês viram a versão do Rafinha Bastos pra Cass Cage? Sim. Ah, sim, foi muito. A melhor muito coisa engraçado. De todos que saiu de aquela parte, você quer aquela promoção? Quero uma batata grande e dois refrigerantes, por favor. Aí responde, você vai ter que merecer. Não, eu vou pagar, porra. Eu não ri mais do que a do patinete. A do patinete? A do patinete foi mais. Aquela, você quer um você conselho? Quer? Não, quero um patinete. Ah, deixa pra lá. A do Kenshi, né? Muito engraçado. Não sei se vocês jogaram. Nath, você jogou Child of Light? Não, mas eu até instalei aqui no Xbox, mas não joguei. É, tá de graça. É. Então, o jogo é muito bonito, só que no Xbox One tem um problema, que é aquilo que eu falei. A gente não consegue botar em inglês. E eu tenho ele, o jogo é inteiro rimado. Ele é inteiro em poesia, sabe? Uhum. E só que assim, a dublagem tem poucas vozes, então a dublagem... É, em poucos momentos, mas a maioria das coisas é legendada. E a legenda em português perde 90% da graça do jogo. Eles tentam rimar, mas não funciona bem como é o inglês, sabe? Até porque traduzir livremente nunca vai bater certo com o português. É, eles não traduziram livremente, sabe? Eles mudaram muita palavra, tipo assim, muito significado. Mas olha só, esse, na verdade, é tipo assim, um dos princípios ali da dublagem, né? Que é no caso, você adaptar ao país, né? Vamos colocar aqui, vamos supor que tem ali no caso um anime. Aí pega só o dublador brasileiro e coloca ele para falar do mesmo modo como ali o ator japonês fez. Cara, só vai, grito, vai ficar... Né? Exatamente. Então, tipo, eles fazem uma adaptação e também uma localização, até para a gente se situar. Porque olha só, tentem imaginar um brasileiro falando igualzinho um japonês. Eu vi, acho que é um podcast do Briggs sobre isso, que ele tava num evento e alguém falou com ele que o personagem português perde muito a característica do anime, né? Sim, sim. Aí ele falou assim, você queria que a gente traduzisse como? Vamos supor que o japonês fala Nobuko no Kusha. Você queria que eu falasse, não tomo nenhum chá. Fica muito feio. Então eles adaptam e às vezes não fica tão bom quanto o original por causa disso. Mas Mas eu acho que ocorre aí dois problemas, né? Um é tipo, alguém que está muito acostumado a ver, vai ali com o idioma original, aí quando passa para o português, acha bem esquisito. E tem o outro, quando eles fazem uma adaptação que foge muito ali, que foge muito da essência do personagem. Aí não, né? No caso do Child of Light que eu falei, eu fico dividido pelo seguinte, porque deve ter dado um trabalho absurdo traduzir esse jogo. Porque não foi só traduzir, eles teve que reescrever pra rimar. Sim. Mas, enquanto esse trabalho todo da Ubisoft é louvável, ainda mais porque a graça do jogo é ele ser rimado, sim, ele perde a essência totalmente, sabe? Tem muita coisa legal do inglês que não vai pro português, sabe? Mas eu acho que aí já é um problema bem mais complexo, né? Pra gente falar aqui. Quer dizer, eu acho que, tipo assim, não é um culpa de quem fez a tradução, né? Porque realmente não havia como você fazer. Porque aí, tipo, um cara, pegar, traduzir rimas e ainda manter toda essa essência dos personagens, cara, um cara fez ali, entendeu? Ele já pode ser já um canonizado já, cara. Porque, pô, um cara fez. Não, com certeza. Quando eu recebi o jogo, a Ubisoft me mandou o jogo e ela mandou a versão americana. Não tinha dublagem, não tinha legenda nem nada. Quando eu joguei, eu falei, pô, tá aí, esse jogo é impossível de ser feito pra português, né? Sim. E aí, no dia seguinte, alguém me falou, não, saiu a versão em português, ó. Aí eu fui ver, agora a versão do Xbox One, que a Live deu de graça em abril, né? Eu fui jogar um pouco e tá todo em português. E realmente, é como eu tinha visto no YouTube, perde muito, sabe? Uhum. Mas é aquilo, o mercado brasileiro de games está crescendo muito, a ponto de que tem muita gente jogando, inclusive gente que antigamente era meio que um nicho. Quem sabia era um nerd, que provavelmente sabia alguma coisa de inglês, então conseguia jogar o jogo. Tem muita gente que jogava jogo em japonês. Tem muita gente que aprendeu línguas jogando também, né? Eu aprendi jogando em inglês. Você aprendeu japonês jogando? Cara, por incrível que pareça, eu comecei a aprender jogando pra depois fazer aula. Caramba. Aí. Não, mas calma aí, você sabe falar japonês, Fernando? Sim, eu faço aula faz uns 3 anos. Eu não falo assim fluentemente e tal, mas. Caraca, você fala inglês também? Falo. Mas veja o meu caso, né? Alguém que é gago, que mal fala português, vai falar inglês e também japonês como? Agora, como a gente vai influenciar o mercado com esse podcast, é claro, vamos cada um fazer uma consideração final sobre a dublagem nos games. Começa com a Nathalie, porque ela tá... Olha... Não, eu não, pode falar, Jeff, que eu tô bolando eu aqui. Eu ia falar. O que eu posso dizer é que eu acho que, como eu tava falando, é inevitável que tudo vai vir dublado agora, porque o mercado tá crescendo muito aqui. Eu só acho que as produtoras deveriam pensar em não contratar mais pessoas como a Peach, Luciano Huck. Eu acho que o Faustão seria legal. O fator zoeira não pode. É, mas vamos evitar, né, contratar Roger, Peach. Eu acho que já é um bom caminho se não fizermos isso. O Brasil, a escola de dublagem do Brasil tem que seguir a escola de dublagem da Alemanha, que é a melhor do mundo. E foi o que o Jefferson falou. Não, mas eu não falo alemão. Não, mas assim, eu acho que foi o que o Jefferson falou. Não é pra contratar mais Peaches e Luciano Huck, principalmente o Luciano Huck. Não rola, porque realmente não são pessoas que trabalham com essa área, entendeu? Você tem que apoiar, incentivar e produzir mais gente como o Guilherme Briggs, que é uma pessoa que tá na área, que entende e que tem que ter um apoio financeiro. E isso vai até fazer a área crescer aqui no Brasil, né? Sim. O que eu acho, o Brasil tem excelentes profissionais de dublagem. Dublagem. E tipo, só falta colocar eles no jogo, entendeu? Porque eles têm, quer dizer, o Brasil tem. Agora só falta colocar esses nomes fortes, como por exemplo, Ettore Zuin, Márcio Seixas, também o Fizek Schneider, o Wendell Fizerra. Poxa, cara, tem tanta gente. E tipo, se não colocar esses caras em um jogo, é brincadeira, pô, entendeu? Então tipo, o Brasil tem sim vários profissionais ótimos, excelentes. Agora, por favor, ponham eles no jogo. Eu tenho aqui também a lista, você falou uma lista grande de dublador que você conhece, eu também tenho aqui uma lista de dublador que eu conheço, é Guilherme Briggs. Poxa, só ele? Poxa. Eu vou te falar, eu só assisto duas coisas dubladas, que é Chaves e Simpsons. Porque... tem que ver como é que é? O Carlos Drummond, tem o Carlos Machado, Zack Snyder, Dr. Zoom. Tem Zack Snyder. Machado de Assis também. Que muita gente deixa de assistir as filmes, séries, enfim, e os jogos também na forma dublada por causa da falta da cultura do ler, né? Acham que, assim, preferem... Quer dizer, assistem a parte dublada, falei errado. Assistem o dublado pra não assistir o legendado porque não tem aquela mania, aquele costume de ler. Entendeu? Aí verdade. Tem aquela, passa a legenda, passa rápido. Isso, a pessoa não lê um livro, a pessoa não lê um artigo, aí fica complicado também. Aí, sim, assistem dublado. Como, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe todo sábado assiste Uma Linda Mulher dublado. Todo sábado? Todo sábado. Não, a minha mãe, ela também só assiste coisa dublada porque ela não consegue acompanhar a legenda, sabe? Ela vê o Dead Game of Thrones comigo e sempre ela perde. Tu Game deixa tua mãe assistir Game of Thrones? Ela assiste Game of Thrones. Meu Deus! Caramba! E ela não sabe o nome de ninguém, assim. Mas ninguém sabe. Peraí, qual é o nome daquele link com a minha irmã? Não? Mais ou menos assim. Falta agora o... No quesito da dublagem, eu espero que não só o que vocês disseram, esse comprometimento todo, chamar as pessoas boas, como eu acho que também uma coisa que está crescendo muito no Brasil não é só os fãs, como também a produção. Então eu acho que essa produção podia trabalhar bastante em cima da vai ficar redundante, mas da produção de dublagem, não da adaptação. Então, por exemplo, fazer um jogo brasileiro com dublagem em português e adaptação em inglês, entende? Porque assim você vai meio que incentivar e influenciar um trabalho de gente que entende, que critica a dublagem brasileira, e assim influenciar, quem sabe, as produtoras de fora a fazer um trabalho mais bem feito. Cara, eu acho que essa parada de contratar... Essa parada do bagulho aí? Essa parada do bagulho dos Paranauê aí, de contratar essa galerinha famosa pra dublar, isso ainda acho que a gente vai ver por um tempinho ainda. Só peço que não pode ter Luciano Huck, é só isso. Ele é tão bom com as piadas de nariz. Dá um narigate, né? Mas, eu não sou narigate. Mas, cara... tem que botar a vanguarda. Silvio Santos, Faustão, aquele jovem rapaz, o Cid, que apresenta o Jornal Nacional... Meu Deus. Esse homem, esse homem, o Léo Batista, esse pessoal não morre nunca. Eu fico pensando, cada ano que passa, eu vejo esse cara, eles não morrem, cara. Eu acho que depois dessa da Pete e do Roger, eles vão dar uma maneirada disso aí. Eu não sei não, cara. Eu não sei, é difícil, cara. É difícil, cara. É difícil. Porque isso é marketing. É ver porque tudo é marketing. Tipo assim, mas aí a questão fale de se interesse bem, fale público, mal, cara. Fale olha só, de mim, cara. Jogador de videogame, mas essa parada, a questão de se interesse. A não ser se foi isso mesmo, vai falar mal. É. Mas jogador de videogame não vai se impressionar porque tem a Peach no jogo dele, sabe? Não, ele tá fazendo isso vai, pra quem lá, sei lá. Ainda mais pra Mortal Kombat, que só ninguém, nenhuma vovó vai jogar Mortal Kombat. Eu queria entender qual foi o método de. A minha mãe viu o Fatality do Hermec, ela ficou nojo, assim. Mas gente, olha só. Gente, olha só, essa parte de marketing não é para pegar o fã, é para pegar quem ainda não joga. Então, quem ainda não joga, gosta de Pete, gosta de Roger, porque ele faz as transições. Cara, vou ficar trajado. Programa lá daquele Danilo Gentili, sei lá. Então, tipo, vai, acha engraçadinho. Ninguém gosta dele também, ninguém gosta dele. Não, eu só dando um exemplo bizarro aqui, entendeu? Acho que assim, bem bizarro. Eles chamam essa galera para chamar gente que ainda não joga o jogo. Sim, o os fã, fãs ele deles, sabe, exatamente. O fã, eles já sabem que vai com... o fã, eles já sabem que vai comprar, exato, entendeu? Então, isso é para pegar gente que não joga ainda. Então, quem não joga ainda... Poxa, a Peach está lá, vou comprar. Aí ele vai e pega por causa da Peach. Se da dublagem ficou boa ou se ficou ruim, às vezes ele nem sabe. Às vezes ele tem. é, Verde não é, menos, é igual. Exatamente, entendeu? Mas a Vidi tá lá. Não, mas isso aí que você falou faz um certo sentido. Mas aí a gente tem que levar em consideração que jogo de videogame é um produto diferenciado. Por exemplo, pra você comprar um Mortal Kombat, pra você jogar bem, você vai ter que comprar um Xbox One junto. Eu não acho que um fã médio da Peach, ele vai gastar 1.500 conto no Xbox, mais R$200 no Mortal Kombat só pra jogar por causa da voz dela, sabe? Mas não vai ser ele. Vai ser o pai dele. Vai ser o pai, o tio, a avó. Não, quem vai ser ele, fã cara, do jogo não vai comprar por causa da Peach, vai comprar por causa do jogo. E esse fã vai botar a legenda, se der. Exatamente. Esse fã tá cagando para a Peach. Você falou isso tudo agora, Nath. Se der pra botar a legenda, esse é um problema da nova geração. Tá ouvindo, Microsoft? Exatamente. Eu vou mandar isso pro Microsoft, pode deixar. Eu tenho contato. O pessoal da nova geração não deixa mudar a legenda. É raríssimo jogos que você pode mudar. Pô, tem tudo e não pode mudar a legenda. É incrível. Exatamente. A Nath tá gravando usando o Xbox One dela. Olha só, Microsoft. Tô usando o meu Xbox, gosto muito disso aqui. Nunca... Mentira, que eu já joguei PlayStation, já fui da Sony. Mas eu tô deixando aqui uma queixa. Primeiro, vocês repeliram meu cartão de crédito, meu não, da minha mãe, e não aceitaram de volta. Segundo, não estão deixando colocar legenda. Eu não tô entendendo isso. Eu vou ligar pro Procon. Liga pra Sony. Liga pro Procon. Negociar. Ah, tá. Não, na verdade, a gente pode ligar pra Sony e começar a fazer um leilão. Ó. Você vai botar legenda? A gente troca de videogame. Não, vamos fazer um protesto em frente à sede da Microsoft. Vamos lá. Com certeza. Legenda ou intervenção militar na Microsoft? Não. Melhor a gente ir pro próximo bloco e a gente vai preparando as faixas de protesto aqui. Então, pessoal, vamos pro terceiro bloco do programa, que é a dica da semana. O que a gente fez de legal essa semana? Vou começar com o Rafael, que tem a dica mais óbvia. É lógico. Rafael, o que você fez de legal? É tão óbvio. Na TL tem que ver Vingadores 2, cara. Eu vou ver amanhã, feriado. Tem uma semana. Vou me deslocar da minha casa pra assistir Vingadores. Convençam-nos a ver de novo. Eu quero ver pela terceira vez. Cara... Sem dar spoiler pra Natiele. Sem dar spoiler. O que me deixou maluco nesses novos Vingadores é as piadas. Que eu acho muito bacana e muito bem inseridas. E o visual do Visão tá espetacular, cara. Eu também achei legalzinho. Tá espetacular. Eu vou falar uma coisa que não vai ser um spoiler pra ela, não. Mas eu achei uma bosta a boca do Ultron. A boca do Ultron? A boca do Ultron com a bosta, cara. O que é isso, cara? Parece uma massinha, cara. Tipo Bob Construtor? Fernando, qual é a sua dica? Cara, minha dica vai pra quem ainda não jogou Bravely Default de Nintendo 3DS. Eu não joguei ainda. Cara, recomendo 10 de 10. É um RPG fantástico que remete aos Final Fantasy antigos com o sistema de job. Ele é um RPG fantástico porque ele é de fantasia ou porque ele é bom? Os dois. E assim, ele é um jogo cativante que vai te deixar ali horas e horas. E ele tem um sistema de criação de vila também que te prende mais ainda. Ele é um Farmville dentro de um RPG. Se você fosse fazer uma comparação melhor, a parte de RPG dele você compararia com o quê? Final Fantasy? Final Fantasy 3. 3? 3. Pra ser bem específico, porque no 3 tem todo aquele sistema de classe que o Bravely Default aproveitou bastante dele. Eu vou dar minha dica agora, então. Eu tava falando da série da Jessica Jones, eu comecei a ler de novo os quadrinhos que eu acho que a série vai se basear, que é o Alias. Alias é uma série muito boa da Marvel, ela é escrita pelo... me fugiu agora, mas eu vou abrir aqui o quadrinho. Óbvio que eu vou abrir o papel, né? Não quer dizer que eu baixei o quadrinho. Claro. Eu tô achando aqui na minha pasta física. Barulho de folha. É pelo Brian Michael Bendis, que é o escritor mais famoso da Marvel hoje em dia, né? Mas nessa época ele escreveu o Alias e é sobre uma ex-super-heroína, que vocês vão ver na série, né? E ela é uma detetive, ela largou a vida de heroína porque ela não se encaixa com isso, e ela virou uma detetive. E as missões dela são muito legais, que é tipo, é o JJ Jameson contratando ela pra descobrir a identidade do Homem-Aranha, sabe? Caraca. Ela tem umas missões bem maneiras, e ela é o superpoder dela é falar palavrão, eu acho. Porque tem 5 palavrões em cada balão, tá? em cada balão de fala dela, sabe? What the fucking fuck? Eu tô lendo em inglês, né? Eu tô lendo em inglês porque eu não gosto de dublagem nos quadrinhos. Mas é shit pra todo lado. É bem legal porque é um pouco realista, assim, apesar de ser sobre super-herói. E por esse quadrinho, eu acho que a série da Jessica Jones vai ser ainda melhor do que a do Demolidor. Porra! Que isso? Eu acho. Eu tenho duas dicas. A primeira, porque eu terminei de assistir hoje, mais cedo, que foi a série do Demolidor. Ela lançou já 10 de abril, já estamos em maio praticamente. Mas assistam, porque tem... Quem leu os quadrinhos do Frank Miller é o Frank Miller incorporado ali. A Netflix acertou a mão, cheio, muito bem. O Jefferson acha que a Jessica Jones vai ser pior, mas se fosse apostar, eu vou apostar no Demolidor ainda. Vamos ver, se quiser botar dinheiro aí também, pode botar, tá? É... Botar aí 50 centavos. Outra coisa também que eu quero indicar é o... Não lançou ainda, é pra estar de olho no trailer e na... tudo que sair do Star Wars Battlefront. Bom, seguindo aí a linha da Nath, né? Eu também vou recomendar duas. A primeira é uma que eu recomecei a ver, principalmente alguns episódios que eu tinha deixado de ver por causa de um problema no meu HD. Star Wars The Clone Wars, cara. Se você muito não bom, viu, veja, porque... Cara, é esqueça Star Wars Rebels. Essa é a série de Star Wars. Esqueça Star Wars Prequels, né? Esqueça Star Wars 1, 2 e 3. Não, esqueça... É, é verdade. Mas, tipo assim, é uma série esqueça muito boa. Esqueça o George boa. Lucas, de uma forma geral, se for falar de Star Wars. Pois é. Né? Você tá falando do Clone Wars, eu vou falar assim, eu amo essa Star Wars Clone Wars a ponto de eu ver o making-off dos episódios. Nossa. E quando tinha episódio muito ruim, assim... Sim. Um episódio muito ruim, porque tem uns episódios bem ruins em Clone Wars também. Inclusive... Mas quando tiver um episódio muito ruim, no making-off, geralmente o Dave Filoni, que é o showrunner do Star Wars Clone Wars, ele virava e falava assim, ah, de princípio eu achei que essa ideia não ia funcionar, mas o George Lucas insistiu pra gente fazer essa história. Ou seja, ele jogou, assim, né? A bomba todo episódio ruim era o George Lucas, cara, sempre. Eu queria também fazer um adendo às minhas indicações, que eu vi hoje na minha colega, e eu quis roubar o livro dela. Mas aí, eu tenho uma boa conduta, não fiz, acabei de encomendar aqui na Saraiva, A Arte da Guerra. Não sei se vocês já leram. Já. Eu tenho aqui. O Santos. Eu quero muito ler esse livro, porque a versão dela era do ponto de vista do Maquiavel e do Santos. Mas eu tô comprando só o dele, que eu quero... Meu pai gosta de coisas orientais, a minha mãe também. Eu não sou muito fã. E a minha segunda recomendação é, no caso, um mangá que ele é spin-off do Mag, que é o Mag Simba no Bouken. Caraca, assim, saiu do Simba? Saiu, cara, de já faz tempo. Cara, eu vou te falar. É um mangá muito agora bom. Agora os dois otakus falando, falem aí, eu não entendo nada. Cara, olha só, Mag, para. É, tipo assim, para quem não sabe, né? Mag, ele tem personagens como Alibaba, Aladdin, Morgana. Ele pega algumas histórias do Mil e Uma Noite, né? E insere em um contexto, vamos dizer, japonês. Né? É, mas eu gosto muito da série Mag. Como no caso, tipo assim, a principal com ali o Paladin, Alibaba e tal. Só que, tipo assim, Mag, Simba no Bouken, ele já mostra a história do Rei Simba. O Rei Simba, ele é, tipo assim, um... É o leão, não, né? É Simba. Não, porque quando alguém fala Rei Simba, logo me vem o Rei Leão. Um mangá spin-off do Simba, né? E, tipo, é muito, muito bom. Agora, Fernando, você falou que queria mandar mais uma dica, né? Sim, que eu queria falar pra quem ainda não leu o livro do Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Eu não sei falar o sobrenome dele. Mas, cara, é um livraço de comparação com, sei lá, Game of Thrones, pra cima. Você gostou tanto assim desse livro? Eu vou te falar que eu li e eu não gostei tanto. Você leu os dois? Eu li só o primeiro porque eu não aguentei. Depois do primeiro, falei, não vou ler o segundo. Eu tenho aqui, mas não li. Você gostou tanto assim, tanto? Gostei. A ponto de falar que é igual Game of Thrones? Gostei horrores, pra falar a verdade. Porque ele tem uma pegada que, ao mesmo tempo que ele tenta ser não diria profundo, mas ele tenta ser mais sério, ele tem uma pegada mais aproximativa ao público, digamos assim, leigo à leitura. Eu vou tentar de novo, porque eu vejo tanta gente elogiando isso, de repente eu li de mau humor. É, às vezes você tinha acabado de ver o Star Wars 1 e foi ler o livro. Pois é, pode ser, eu li há muito tempo, de repente foi. Mas... então, pra terminar, aí. Nath, vai falar alguma coisa? Não, a gente tem que falar. Deixar um recado pra Microsoft. Microsoft, por favor, libera a legenda, libera a opção de tirar, colocar, fazer o que a gente quiser, porque você tá oferecendo muita coisa e tirando uma coisa muito básica. Eu tô pedindo, por favor, antes que eu crie uma manifestação aqui com intervenções. Traga a galera do comunismo, traga a galera da ditadura. Tu não quer um cara da Coreia do Norte e dos Estados Unidos, né? Então, isso aí. Mas vou te falar, a Microsoft tá vindo umas coisas legais aí. O HoloLens é maneiro, cara. Parabéns, Microsoft. Microsoft consegue fazer hologramas, né? Que você controláveis, mas não consegue botar legenda. É. Então é isso. Outra coisa também, eu sempre sou uma ótima pessoa pra interromper as pessoas. Esse lance que a gente falou de dublagem saiu essa semana e estourou nas redes sociais, foi aquele dub mesh, né? Ah, eu sei. Que aquilo ali me deu uma vergonha alheia de viver. É, eu postei uma foto muito engraçada aqui, perguntando às pessoas como elas faziam pra passar vergonha antes do dub mesh. É cada, gente, a cada dia que passa, a evolução pra passar vergonha na internet só aumenta. Saiam na internet. Então é isso, gente, até o próximo bloco. E nós chegamos ao quarto e último bloco do programa Ângulo Pop. Ou eu cheguei, né, já que a Nath e os outros não estão aqui nesse bloco. E esse bloco será sobre leitura de comentários e e-mails relacionados ao programa ou os temas que falamos nos programas anteriores. Você sabe esse esquema de leitura de e-mails e comentários e recados que o podcast tem normalmente. Obviamente não vai acontecer nesse primeiro programa, porque é o primeiro. Mas vale dizer que o Ângulo Pop vai estar publicado no site overtice.com.br todo sábado. Além de estar no site, também vai ter o programa no YouTube, que talvez você esteja ouvindo por lá, ou por aí, se você estiver ouvindo por aí. Também no SoundCloud, no iTunes e no seu programa de feed preferido. Então, já sabem, todo sábado, Ângulo Pop com resumos da semana, um tema principal debatido por nossos por nossos especialistas, e dicas de coisas legais que nós fizemos durante a semana. Então, até próximo sábado.